Houston, passando o Standard, para você atrasado. Hotel 2 Juliette Serra, continue para a situação, agora a sinalização. Hotel Juliette Hotel, no solo aos 1-3, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 1-2-1-9, já. Boa. Correção, Whisky, correção, Hotel Juliette Hotel, 1-2-1-1, já. 1-2-1-1. Sério, 2733, na escuta do controle. Direita 060, 2733. Hotel Juliette Hotel, 1211, mil perdões. 1211. Juliette Sierra, tráfego avistado, tem embaixo travado, pouso autorizado na pista 10, vento no 60 grau, 08 nós. Autorizado, 10, escrita. Localizador, Forçaria 2733. Forçaria 2733, ciente, complete aproximação, chama a torre em 1-18-95, Forçaria 2733. Torre 18-900, grato. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu, Fox Latina. 4207, desça para 2000 pés, QNH 1017. 2107-407. Tráfico se aproximando agora pela pista 10. Positivo, repórter visual com a RMAR, Romeu, Fox Track Lima, intenção do Fox Track Lima sobrevoa Estela Mare. Voo no 648, condições de decolado logo autorizado? Sim, Matheus. Ali mantém a pista no 0, no 648, agilizando manobras na medida possível. Ali mantém o 648. Estou ciente das intenções, sou meu Foxtrot Lima, chame na Enrimar e confirme quando visual com o Caravan da Força Aérea, agora 2 milhas do terno. Positivo, reportará Enrimar e visual com a aeronave. Isso que Juliette Serra no solo 15, libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 1-2-1-1, senhor. Interseção à direita, 1-2-1, isso que é certo. O meu Foxtrot Lima está visual com a Enrimar e com o Caravan na final da 10. Autorizado, efetuo o cruzamento sem interferir com a aproximação do mesmo. Sim, chamei o Foxtrot Lima, efetuo o cruzamento do eixo de aproximação pista no zero na retaguarda do caravão da Força Aérea e reporte cruzando o eixo, o Romeu Foxtrot Lima. Positivo, retaguarda do mesmo, reportará cruzando o eixo, o Romeu Foxtrot Lima. Bruno 648, autorizado decolar da pista 10, vento no 60 grau, 05 nós, ajuste no 07. Livre decolagem, 10, Bruno 648. O seu localizador, curva à esquerda na proa 120, nesta proa intercepta, reporte estabilizado. Esquerda 120, proa para o localizador, reportaria estabilizado para 307. 23. Torre Gono 094, ponto estará no 0, pronto. Copiado 106, correção, no 094, mantenha o ponto de espera, voo 10694. Mantenha 094. Juliette Sierra Tango, autorizado o cruzamento pista 107 para o pátio 5, estacionar a frequência livre. Juliette Sierra Tango, boa distância. Torre Salvador, Marinha 7069. Marinha 7069, Torre Salvador, confirma intenções, senhor. Movimento na proximidade, farol de Itapuã e patrulha naval para o farol. Gente, iniciando o regresso agora, farol da Barra, autorizado o regresso para o farol da Barra. Nem Pituaçu, chame de novo o controle 1-9-8, Marinha 79. Controle 198, faz informação, Marinha da Marinha 210. Forceira 2733, autorizado pouso, pista 10, vento 1-40 grau 079. Livre pouso, pista no 0, Forceira 2733. Pulo 648, decolado aos 17, chame agora o controle Salvador, frequência 1-9-8, tem um bom voo. 198, 1-648, obrigado, bom dia. Livrou o resto da 10, Romeu Foxtrot Lima vai efetuar sobrevoo. Verticais de Terra Mar. Copiado, Romeu Foxtrot Lima, cruze o cruzamento. Romeu Foxtrot Lima, mantenha o setor e aguarde novas instruções. Chame quando para o retorno, Romeu Foxtrot Lima. Positivo, chamar para o retorno, Romeu Foxtrot Lima. Paulo controlado, entrando na hotel, passando 2733, seu solo 19, estacionar livre, táxi à direita, estacionar frequência livre 2733. 0770, complete a aproximação, chama a torre em 118 decimal 95. 85, obrigado, 107. O 4207, é a torre de Salvador? Prossiga. 4207, tráfego de avistado, ajuste agora, acabou de baixar no 016. Reporto dois helicópteros mantendo a sua direita. Não deverão interferir com a sua aproximação. Pouso autorizado, na pista no 04207, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, obrigado, 4207. Hotel Juliette Hotel, autorizado o cruzamento para o pátio 5, estacionar frequência livre. Hotel Juliette Hotel, bom descanso. Gol no 094, confirme visual com um Embraer da Azul na curta final do 0, senhor. Afirma visual, 094. Pouso 094, pousa a passagem do Zero, e pousa a linha e mantém, pista no 0. Quer fazer passagem, colega da Azul, ali mantendo o 0, pouso 094. Bandeira de 4, na escuta do controle. Bandeira de 4, tem condições de confirmar o estado de carro. O Bandeira de 4, tem condições de manter 175 nós até Duna? Vai tentar. Tem condições, o 34. Vai manter até Duna o máximo possível. Usado cruzamento, Sierra. Estacionar frequência livre. Bom descanso. O grato, rumba 34. Contra o Foco, ele abandona o sobrevoo Estela Maris. Se autorizado, o processo direto para o 5BD. Talvez o aeronave na final da 10. Pedro Romeu Foxtrot Lima, então a retaguarda do Embraer da Azul, autorizada aproximação parte 5 direto, chame curta final, o vento agora em Salvador, 170 graus, meia dúzia de nós, no 0 no meio, Queringá. Tá, quem é esse Romeu Foxtrot Lima? Vai na retaguarda. Lima tem pista no 0. Lima tem no 0, agora 094. Meu Foxtrot Lima, autorizado pouso no pátio 5, vento 170 graus, 07 nós. Ajuste no 0 no meio, chame solo controlado. O meu Foxtrot Lima. Camarada solo controlado, o meu Foxtrot Lima. Do India tengo Alfa Papa, speed 250. Bravo Juliette Foxtrot India, Salvador Approach, descend to 6,000 feet, QNH 1017. Send to 6,000 feet on QNH 1017, Hotel Bravo Juliette Foxtrot India. Controle Papa Romeo Mike, Wolf Mike, cruza 1,470. Confirme para o controle. Não, Papa Romeo Mike, Wolf Mike. Papa Romeo Mike, Golf Mike, o controle de Salvador. Desça para nível 060, QNH 1017. 060, 0 graus, 07 nós, ajuste no 017 agora. 1017, autorizado no 0, agora no 094. Hotel Bravo Juliet, Foxtrot Ranger to the localized correction. To the localizer course, turn right heading 050. Fly heading 050, Hotel Bravo Juliet, Foxtrot. Rumba 34, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 015, limite da proa é o curso localizador. 015, limitado pelo LAC, rumba 34. Voo 094, decolado aos 24, chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, o senhor tem um bom voo. 198, obrigado, até mais. Hotel Bravo Juliet, Fox India, descent to 3000 feet, QNH 1017. 3000 feet, QNH 1017, Hotel Bravo Juliet, Fox India. Bomba 34, desça para 4000 pés, o altímetro 0017. 4000 pés, 1017, Bomba 34. Mike Golf, Mike Controle. Prossiga. Reduza a velocidade para 210 nós. Reduzindo 210, Golf Mike. Bar Romeu, Bravo India, Romeu, Controle. Reduza a velocidade para 230 nós, Bravo India Romeu. Te mantém então a velocidade. Mike Golf Mike, desça para o nível 050. 050, Golf Mike. Salvador, rumba 24. Rumba 24, curva à direita, proa 045. Direita 045. Permanece mantendo o 75 até a dona, indicado? Positivo. 10-4, vai manter. É o Bravo Juliette Fox India, turn right, heading 060, descent to 2000 feet, report localized course. Right, 060, descend 2000 feet and report to localizer established. Hotel Bravo Juliet, Fox India. Mike Golf Mike, curva à direita, proa 055, autorizado de receptar o localizador nessa proa. 055, autorizado de localizador nessa proa, Golf Mike. Rumba 34, curva à direita, proa 080. Direita 080, rumba 34, desça para 3000 pés. 3000, rumba 34. Mike Golf Mike, desça para 4000 pés. Para 4000 pés, Mike Golf Mike. 17, chame quando pronto, alinhado, Mike aqui, Juliette. 050, Bravo de Roberto. Brasília Force 2561, descent to flight level 060, QNH 1017. 060, 1017, maintain press the heading, Brasília Force 2561. Maintain heading. Rumba 34, curva à direita, proa 150, autorizado interceptar o localizador, rumba 34. Direita, 150, vai interceptar, vai reportar estabilizado, 34. Gente, Selamares, confirme pronto para decolagem. Livre decolagem, o vento é de 150 graus, velocidade nós, ajuste no zero no meio, chame fora do solo, guarde 101. Receptou o localizador, Mike Flight. Gente, mantenha presente velocidade, aguarde as minhas comunicações. Mike. Sir Bravo to the Fox India, establish localizer 10. Complete approach, contact now Sir Hotel 11895. 11895, Hotel Bravo Juliet, Fox India, bye. Mike Golf Mike, desça para 3000 pés. 3000 pés, Golf Mike. Bomba 34, desça para 2000 pés, informe o localizador. 2000, vai reportar o 34. Bravo India Romeo, desça para 4000 pés. 4000 pés, confirmado ajuste para o Bravo India Romeo. Ajuste no 017. 17. India, continue your approach report when you have landing gear done and locked in runway sight at Juliet, Fox, India. Zero, Bravo India Romeo. Curva à direita, proa 050, autorizado a interceptar o localizador, Bravo India Romeo. Direita 050, autorizado, localizador, Bravo India Romeo. Brasileiro, Fox 2561, reach the limit of radio 280, Salvador. Brasília 2561, descend to FAC level 050, reduce your speed to 210 knots. Maintain heavy descend 050, speed 210. This FAC level 050, turn right, heading 06040. Turn right, 040. Então vamos verificar no grande hotel de telemática aqui, aqui no país. Gente. Mike Eco Juliette, eu reporto um guardião com um esquilo da força da Polícia Militar, mantendo 500 pés, vai ficar à direita da sua decolagem. A sua decolagem é com curva para a direita. Tem condições de decolar, livrando o tráfego? Obrigado, Mike Eco Juliette, tem livre decolagem então agora que estou no 7, vento no meio, 0 graus, meio dos ginásios, último 0 no meio, Mike Eco Juliette. Como é que Juliette desconsidere e mantém a posição? Bravo Juliette, Fox India, clear to land runway 10, wind is 160 degrees, 06 knots. Clear to land 10, tell Bravo Juliette, Fox India. Alfa Tango, na bata autorizando o acionamento, chame táxi. Oi, Salvador, 1.34, está estabilizado, há uma milha do estiário, baixado e travado. Copiado, 1.24, tráfego ainda 9 estados, ajuste no 0 no meio, continua a aproximação, número 2 para pouso, pistão no 0, 1.34. Continua a aproximação, número 2, 2.4. É, 3 ou 10, Bravo de Romeu. Brasília Force 2561, turn right, heading 120, report localized cross. 120, I'll report. Bravo India Romeo, desça para 3000 pés. 3000 pés, Bravo India Romeo. Brasília Force 2561, descend to 4000 feet. 4000, 1017. Motor Salvador, 1109, 1109, aturação para sequenciamento, mantenha presente proa, limitado localizador, reduz a velocidade para 230 nós. Limitado pelo localizador e reduzido para 2309, bom pouso, 09. Mike Golf Mike, chama agora a torre, 10895, bom pouso. 1895, obrigado. Reduza para aproximação, Mike Golf Mike. Bravo India Romeo, reduza a velocidade para 1809, desça para 2000 pés, Bravo India Romeo. 180, pilotando 2000 pés, Bravo India Romeo. Brasília Force 2561, reduz our speed to 210 knots. Maintain 210, Juliet Fox India on the ground at 32, vacate the runway in the next intersection to your right and contact the ground frequency 121.1, sir. Salvador, bom dia. Papa Romeo, Mike Golf, Mike, estabilizado ILS X-ray, down 0. Mike Eco Juliet, decolado aos 33, chama agora o controle em 119.8, bom voo. 1.34, tráfego avistado, ajuste no 0, 1 no 6. Por gentileza, confirme, trem embaixo travado avistando. 3.4, tá bastante travado, visual. Número 3.4, tem pouso autorizado na pista 1.0, vento 1.70 graus, 0.5 nós, ajuste no 0 no 6. Autorizado pouso, 3-4. 082, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, desça inicialmente para o nível 070. 070, mantenha presente proa 4082. A gente comprou a norte, senhor do Bonfim, é isso? Pique. 3000, Tango Índia Bravo, somente um minuto para a coordenação, por gentileza. Torre Papa Romeo Mike Golf Mike. Tudo bem. Papa Romeo Mike Golf Mike estabilizado IRS, tá 1-0. Papa Romeo Mike Golf Mike, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Número 2 para pouso pista 1-0, vento em Salvador 1-5-0 graus, 0-5 nós, Mike Golf Mike. Guardando Golf Mike. Complete aproximação, chame torre 10895, com pouso. Com a torre agora 1895, bom dia, bom trabalho. Da parte da barca, comprou a norte, vento 140 graus, 05 nós, justo no zero no meio, chame fora do solo. Charlie Potamo. Tango Índia Bravo, reporta um esquilo agora decolando da pista, correção de Salvador, irá passar a sua vertical, aguarde só mais um minuto para sua decolagem, Tango Índia Bravo. 0-0-4-0-3. Confirme o impacto militar, senhor. Para Romeu, Bravo, Índia Romeu. Ok, para 3-4, vai ter contato. Umbra 3-4, libera a direita, táxi autorizado via Eco, Alfa e Delta, chame na Delta para cruzamento para o pátio militar, o Umbra 3-4. Direita, Eco, Delta, vai chamar no Delta para cruzamento, 3-4. Brasília, Fossil 561, descent to 2,000 feet. Report over Duna position. 2,000, I report Duna. Sure. 19, 80, controle, grátis. 09, desça para 3 mil pés. Boa norte, em aproximadamente mais meio minuto, está cruzando a remarca. Estação para sequenciamento, curva à direita, proa 035. Direita, proa 035, 4082. Desça para 4 mil pés, azul 4082. 4 mil pés, 4082. 91, no ponto de espera, cabeceira 10, pronto. Copiado 131, 91, mantenha o ponto de espera, senhor. Mantendo. 09, curva à direita, proa 120, autorizado a interceptar localizador. Direito. Não copiei. 5221 da Trip, bom dia. Tá pronto no... na sequência aqui com o TAM. Bom dia, senhor. Mantenha o ponto de espera. Mantém. Salvador, Bravo, Índia Romeu. Bravo, Índia Romeu. Bom dia, tráfego ainda no estado, ajuste no 0 no meio, número 2 para pouso, pista 1-0. Continue a aproximação, aguarde a posição, Bravo, Índia Romeu. Bravo, seguindo a aproximação, Bravo, Índia Romeu. Tango Índia Bravo, autorizado a decolar, da NMAR, vento no 50, grau 059, ajuste no 0 no meio em Salvador. Chame fora do solo, Tango Índia Bravo. Tá fora do solo, Tango Índia Bravo. Copiado 119.8 agora é o controle, bom voo, Tango Índia Bravo. 198, graças, tá regresso. Salvador é o Bravo Índia Romeu? Confirme. É o Bravo Índia Romeu, tá visão em todo o setor, se autorizado, ingresso na base pela direita da 17. Copiado Bravo Índia Romeu, plano agora, agora cancelado aos 37, base pela direita aprovado, chame final pista no 7, Bravo Índia Romeu. Chamarei, Bravo Índia Romeu. 3191, condições de decolar tão logo autorizado? Afirmativa, 3191. 3191, na Lima tem pista no zero? Lima tem no zero, 3191. Michael Mike no solo aos 37, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 1, 2, 1, 9, correção. Chame na Eco, solo 1, 2, 1, 9, senhor. Na Eco, 2, 1, 9, Golf Mike. 1-4-3-4, após a passagem do tráfego que recém pousou agora a pista 1-0, autorizado o cruzamento da 1028, pátio militar, ao estacionar a frequência livre, 1-3-4, tenha um bom descanso. Cruzada de imediato, 1-3-4. Imediato. Recepção localizador agora. Na época, tem um par de atenção geral. Na recepção está o localizador. 120 pro lock 4-0-3. 2-5-1, over Duna position. 2561, complete approach, contact now Salvador Tower, 11895. 11895. Ajuste no zero no meio, autorizado a decolar da pistão no zero, tá 31 no avião. 91, autorizado a linha decolar, caminhando no zero. Tá para 3 mil pés. É, tá mantendo 3 mil, 1109. 2 mil, corrigindo 2 mil pés. Para 2 mil. Força aérea 6002, curva esquerda, proa 200. Curva, proa 200. Controle, Xanem 6200. 6200, vetoração para sequenciamento, mantenha presente, proa. Mantenha 6200. 60 grau 07 nosso, o Bravo de Romeu. Livre o pouso, Bravo de Romeu. 5221 da trip, decola de imediato, se necessário, aqui. Gente, 5221, mantenha um ponto de espera. Gente, vai aumentar a velocidade 8.07 para 11. O 4082, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 4082, informa que já estamos estabilizados. Força aérea 6002, desça para o nível 050. 450, Oxanéia 6200, curva à direita, pro 085. Direita 0, 6200. 200, desça para o nível 050. Questão 060. 060, 6200. 4-0 para o pátio 4, autorizado. Backtrack, senhor. Chame livrando no pátio 4. Proa 1-4-5, autorizado em sede para localizador. Desça para 4 mil pés. Agora o controle em 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado. Bom dia. 2561, of the mark, land gear down locked. 2561, you're clear to land runway 10, wind is 160 degrees, correction, 150 degrees, 06 knots, QNH 1016, Virginia Air Force 2561. Clear to land runway 10, 2561. 04082, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, 4082. Força aérea 6002, desça para 3 mil pés. Para projetar o funcionamento do valor. Ajuste no 017. Oxané 6200, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 6200, confirma aqui, mesmo. 1-0-6, corrigindo 1-0-6. 0-6, 6200. 5, report vacating runway on apron 4, turn right, and taxi via the runway to apron 4, sir. Thanks, sir. 2332, you're going to airborne from that intersection, is that right? You're going to be you're going to take off from that intersection, right? Roger, sir, maintain the intersection. Já proa 160. Direito 60, 8-4-0-2, reduza para aproximação, tráfego à sua frente, 5 milhas. Reduzindo 4-0-2. Ponte 09, chame agora a torre, 10895, bom pouso. 10895, controle, 1109, Força Aérea 6002, desça para 2 mil pés, informe no localizador. Oxané 6200, desça para 3 mil pés, autorizado a interceptar o localizador. 3 mil, autorizado localizador 6200. O que chamou? Zero controle, 4082, controle. Possível, 4082. Reduza para o máximo que puder, chama agora a torre 10895, bom pouso. 10895, tá mantendo a mínima, 4082, valeu, obrigado. 121.9, that's a correction. 121.1. Brazilian Air Force 2561. Okay, to the right, 121.1. Salvador, Azul 4082, estabilizado LS, a 2,5 milhas do Stan. Azul 4082, tráfego indo 9 estado, ajuste no 0 no meio, número 2 para pouso em Salvador, continue a participação, aguarde autorização 4082. 10 no meio, ajuste, aguardando 4082, número 2. Onça 09, confirme, trem baixo travado, senhor? Afirmativo, baixar travado, onça. Onça 09, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, pista 10 para onça 09. Necessário, decola imediato. Copiado, senhor. Eu tenho uma... Eu continuo tendo uma sequência grande de pouso para piscina zero com a separação mínima. Eu peço paciência. Vou tentar coordenar um slot para o seu decolar. Copiado, senhor. Pátio 4, autorizado o ingresso na pista. Libere no pátio 4. Mike, chame o liberado. 200, reduza para aproximação. Sim, reduzindo aproximação, 6200. Voo no 864, autorizar interceptar o localizador, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, já está estabilizado o localizador, voo no 864. Vitor Papa Oscar, controle. Prossiga. Desça para 4.000 pés, autorizado nesta proa, interceptar o localizador. Para 4.000 nessa proa, intercepta, Oscar. Copiado Azul 4082, continue a aproximação, tráfego já avistado, ajuste no zero no meio, aguarde autorização de pouso. Ajuste no zero no meio, aguardando autorização de pouso 4082. Copiado 6002, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, continuando a aproximação, 6002. Onça 09, no solo aos 4,6, libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 121, décima 1. 25 milhas. 6200, já na velocidade final de aproximação. 4082, check drain. Baixado e travado. 4082, pouso autorizado, pista no zero, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, pouso no zero, 4082. Boa, mantendo agora 1140 nós. Ah, tá certo, obrigado. Na 6200, complete. A aproximação, chame agora a torre, 10895, com pouso. 10895, grato. Voo no 864, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, 1.6, aguarde transferência de comunicações, reduza para a velocidade de aproximação, voo no 864. Reduzindo, desça para 2.000 pés, no 864. Vamos, tráfego à sua frente, aeronave Airbus 320, a 5 milhas à sua frente. Ok, sente o tráfego, reduzindo, voo no 864. Vitor Papa Oscar, desça para 3.000 pés. Para 3.000, Oscar. 4083. Opa, Oscar, condições de reduzir para 170 nós? Sem problema, tá com 179, vai reduzir 9 nós aqui. Gente, grato pela colaboração. Salvador, Gol 1162, boa tarde. 1162, contato radar, retração para sequenciamento, mantenha presente proa, desça para 4.000 pés, estou tímido no 016. Mantém a proa, desça para 4.000 pés, no 016, Gol 1162. Opa, nosso controle. Siga. O senhor prossegue para 10 ou pista 1-7? Se o senhor autorizar a gente fazer uma base para a direita apertada para 1-7, eu agradeço muito. Quando em contato com a torre, solicite girar para a pista 1-7, ok? Obrigado, vai fazer. Estabilizado LS, 864. Bom, no 864, complete a aproximação. Chame torre 10895, reduza para a aproximação. Forma que o tráfego agora está com 4.7 milhas. Fecha o tráfego, no 864, chama a torre 1895. 5221, devido a grande quantidade de aeronaves chegando com a separação mínima agora, o controle nos conseguiu uma separação depois do tráfego da Gol, que irá ser o número 2 para pouso agora em Salvador, após este Oceaner que está agora na externa. Tá certo, não é novidade, obrigado, estamos aguardando. Vida Papa Oscar, desça para 2.000 pés. Para 2.000, Oscar. 864, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde a autorização, senhor. Vento agora de 160 graus 07 nós, ajuste no 096. 1-0-6, confirma o vento, por gentileza? 160,7. 7864. Você é área 6002 no solo 49, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1, 6002. Oceaner 6200, cheque 30. Trem baixado, travado, 6200. Oceaner 6200, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, 612 de nós, ajuste no 016. Oceaner 6200. Autorizado, pouso, Oceaner 6200. Guardião 09, guarde para decolagem. Tem condições de decolar agora com proa noroeste, senhor? Grau 049, ajuste no 06. Guardião 09, chame fora do solo. Vitor Papa Oscar, controle? Siga. Vitor Papa Oscar, complete a aproximação. Chame torre 10895, bom pouso. 1895 vai chamar e solicitar. Obrigado, bom dia, senhor. Bom pouso. Precisando estimar o ano 6200. Gol 1864, cheque trem. Baixa travado, senhor. Estamos a 2 milhas do campo. 1864, reporto uma aeronave, um helicóptero da Polícia Militar decolando agora com proa noroeste da pista 17, que passará pela sua esquerda, não deverá interferir com a sua aproximação da pista 10. O vento agora em Salvador de 180 graus, 059, ajuste no 06, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, gol no 864. Pouso liberado, informo que eu tive aviso de tráfego, ok, doutor? O gol no 864. Não copie, senhor. Pouso liberado, estamos cientes. Eu informo que eu tive aviso de tráfego devido a esse helicóptero a baixa altura, ok? Ciente. Ciente, né? Guardião 09, decolado ao 52. Chama agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 8. Guardião 09, tem um bom voo. 1998, Guardião, para o Noroeste. Tripe, 5221, ali mantém pista no zero, senhor. Ali mantém, o Tripe 5221 não tem condição de cumprir o perfil de acordo com a carta. Ele vai manter 25 milhas a 3 mil. 5 milhas a 3 mil, sim, a gente portaria para o controle. Oi. Oi, Salvador, bom dia. Papá Romeu, Vitor Papa Oscar na final da 10. A intenção, se o senhor autorizar, a base pela direita da 1-7. Eu Copiado, Vitor Papa Oscar. Plano cancelado agora ao 53, curve à esquerda. Reporta um helicóptero da Polícia Militar, um Robson 44, a 500 pés. Mantenha 1000 pés, reporte visual com o mesmo. Chame base pela direita, pista 17. Tá abrindo para a esquerda agora, ciente do helicóptero. Vai manter 1000 pés até avistá-lo. O Vitor Papa Oscar. Trip 5221, autorizado a decolar da pista. Correção, aguarde sua decolagem. Autorizado agora a decolagem, pista no 0, vento 1, 80 graus, 079, trip 5221. Iniciar, 5221. Copiei. Charlie Serra, prossiga. Momento aprovado, Charlie, Charlie Serra, chame para o táxi. Brazilian Air Force 7332, line up and wait on intersection, runway 10, correction 2332. Chama Solo Gol 1864. 1864, seu Solo 54, chame agora o Solo 1219, sir. 19. I didn't copy that. Brazilian Air Force 2561 request VIP apron on the ferry. Apron 6. Okay, 2561, you request the authority apron, is that right? Vitor Papasca, final da 17, baixado e travado. Vitor Papasca, pouso autorizado, pista 17, vendo 170 graus, 079. Livre, pouso Oscar. Trip 5221, decolado ao 55, chame agora o controle em 119.8, bom voo? 198. Brasileiro, a ponte. Frequência do solo, fogão 864. 121.1, senhor. 211, obrigado. Brazilian Air Force 2561, you clear to enter the runway to the to the authority apron. And there you follow the follow me vehicle. Please, I have follow me vehicle. Força aérea, 2. Brazilian Air Force 2332, you're cleared to take off runway 10, wind is 170 degrees 07 knots. Escavador 1162, baixado agora. 1162, continue a reporte na DA 1016 no ajuste. Continue na DA com 1016, gol 1162. Qual pátio? Faço backtrack, inicialmente libere na Quebec. Eu vou confirmar se ainda tem vaga na Aerostar e aguardo instruções. Voo no 1162, pouso autorizado no 0, 70 graus, 79, 1016. Livre pouso, não, no 0, como 16, voo no 1162. Aérea 2332, decolou 57, controle, 198. 198. Torre Salvador, bom dia, o Bono 556, não pode esperar, pronto, dentro do tráfego final. Gente, mantenha o ponto de espera, no 556. Vamos até agora, no 556. Força aérea 2332, controle 198. seguinte, siga as instruções do balizador, frequência livre. Libera a pista, mantém a posição na Foxtrot e aguarde instruções do solo. Libera a pista, mantém a posição na Foxtrot, guardando libera instruções do solo. Solo 62. Solo Salva Gangu. Salva Gangu, Fundo 62. Espera. Além mantendo a zero, mano, 556. E essa TPC, o TPC do Juliette TPE é com na essa, posição da 17. Confirmando, tá na Oscar. Na Oscar, isso, posição da 17. Tem condições de decolagem por a norte agora? É, senhor, senhor, com consciência. Proa Norte, reporte fora do solo. Vento Salvador é 190, meia dúzia, com ajuste 1016. Permanecendo Proa Norte, do céu. Gol no 162, permanece sequência da torre. Estabilizar via LF, tanto 3604. Chame o solo 121, decimal 1, o 1162. 3162. 3604, continue aguardando, pista livre. Guardando, 04. 1556, decolagem autorizada no 0180 graus, 10 nós. Entendi, decolagem no 556. Juliette Cataraco fora do solo. Confirme quem reportou? Juliette Cataraco está fora do solo. Papa Eco Pro Norte 500 pés, controle 198, decolado 00. Até a Pro Norte 500 pés, controle 119. 5-7 Echo, this is Salvador Ground, how do you read me? There's a problem with the airport information service from here. He received two plans of you, and he received two cancellation messages, both according to... he received two plans and two cancellation messages. The guy doesn't know what to do. You're calling us for a plan, but he got the plans, but he got the cancellation too. Could you please get in touch with them? Because they asked us to... It's November 5-1 Sierra Echo, I'm sorry. A correção desse para 4 mil pés, que é legal no 0 no meio. From you, but both were cancelled. We had two messages of cancellation, one for each one, and we don't know, actually we don't know what to do. I mean, you're here, you want to fly, but we got two plans and two cancellation messages. Could you please get to the airport information room service and sort it out? Bravo, Oscar, 2 mil pés, ajuste no 0, no meio, resposta estabilizada no LF. Copiou a mensagem, Bravo, Oscar? Positivo, 2 mil pés, resposta estabilizada, Oscar. Copiado, próxima duna, helicóptero a mil pés, sem interferir na aproximação. É, Oscar. Salvador, tá 3604, livrou. 3604, mantém a posição na taxiway Eco, chame o solo 1211. Eco, 1211. Seu solo 03. Controle final, Alfa Lima Yankee, bom dia. Alfa Lima Yankee, 2000 pés, ajuste no 0 no 6, reporte estabilizado na LS. 2000 pés, está mantendo high speed, reportará estabilizado na LS. Alfa Lima Yankee, a velocidade fica a critério. Manda ser high speed. Salvador, o Alfa Lima Yankee, quando o visual com o campo se autorizado, prossegue com o pouso visual para 1-7. Quando está avisado em LS, irá solicitar junto à torre, Alfa Lima Yankee. Grato. Estabilizou o Romeu Bravo Oscar. Bravo Oscar, torre 1895. 1895, Oscar. Oscar, bom dia. Romeu Bravo Oscar, continue a aproximação, reporte trem checado, o vento em Salvador, 1.60 graus 1 nó, está variável com 1 nó, o ajuste 1.0, 1.6, livre pouso, pista 1.0. 20 segundos para o externo, solicita a base militar à direita 1.7, Romeu Bravo Oscar. Reporte para o cancelamento, então. Entendi que cancela o plano de voo instrumentos. Reporte para o cancelamento. Quando achar conveniente, vai curvar para a esquerda, base pela direita, final da 1-7. Está presente, Romeu Bravo. Teve cancelamento. Reporte na final da 1-7, embaixo travado. Confirmando. Tem condição de agilizar? Confirmo. Reportará baixar travado na final da 1-7. Romeu Bravo, agilizando. Confirmando o pátio, Romeu Bravo. Prossegue para o hangar da Aerostar. Gente. Alim mantém no zero. Alim mantém no zero, tá 3895. Controle o Papá Romeu melhor, passando 80 pro 050. Confirmando 3895, livre decolagem da 1-0, vento variável com 1-9. Autorizando decolagem, pista 1-0, tá 3895. Base para final, baixar travado 1-7, Romeu Bravo. Livre pouso 1-7, variável com 1-9, o ajuste 1-0, 1-6. Livre pouso 1-7, ciente, Romeu Bravo. Romeu India Oscar, confirme a sua velocidade indicada. 245. Redução, ONU 90 nós, 190 nós, Romeu India Oscar. Reduzindo, 190 nós, Romeu. Romeu Bravo Oscar, seu solo aos 09, libere a sua direita até o hangar da Aerostar. Romeu 88, para o sequenciamento, curva à esquerda para o 220, 320, limitado pelo magnético 10, 1 de Simbra. A gente vai manter a posição. E olha essa 10 alfa ali dentro. 4.8, seu solo correção, decolado é o 09. 98, controle, está 3895, com bom final de semana. Iniciar, manter a posição no pátio da Aerostar, que é a aeronave taxiando em direção ao pátio, manter a posição. 1790, livre decolagem da 10, ventou no 40 graus 079. Aeronave que decolou à frente, decola o perfil de saída divergente. Ativo, livre decolagem, altera 10, ou 1790. 2000 com 1016, vai reportar, vamos ligar. Correio 28, confirme a altitude. Obrigado, a última instrução foi manter para 4 mil pés, se mantém então 3 mil pés, ajuste no 0 no 6, aguardando vetores para final ILS. Essa instrução seria Salvador Alfa Lima aqui. Copiado, o perfil, Cometa 88, era passar acima de 4 mil pés em pelo. Mantenha 3 mil pés, Cometa 88, aguarde instruções. Salvador Alfa Lima aqui. Alfa Lima aqui, chame torre em 1-1-8-9-5. 18-9-5, ok. Salvador, 3216, seguindo 060. 3216, esse mantém a 3 mil pés. 3 mil pés, ajuste? 1016, ajuste. 016. Baixo travado, Alfa Lima Yankee. Foi para o final do 17, baixo travado, Alfa Lima. Esse para 2 mil pés, o ajuste 1016, reposta brisada na LS. Sem recepções, direto 2106, reportará 3206. Uno 790, decola os 1-1 no controle, 1-1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, boa.